te agradar. Não me dou bem com romantismo, não vai dar. O meu negócio com você é outro. E é o quê? É rolo, gente? Nada a ver. Não tô querendo um casamento com você. Daqui uns dias todo mundo vai saber. Cê tá levando a sério o nosso rolo. E é o quê? É rolo. Você vai ter que se acostumar. Pessoa que vai te agradar. Não me dou bem com romance.